Para você que se apaixonou recentemente por alguém, você vai entender o que eu tô falando. Decorei a sua canção preferida. Tô te chamando até de vida. De vez em quando arrisco até cantar. Pra você, mudei o corte de cabelo. Tô me olhando mais no espelho, só pra te impressionar. Sei que parece que quando falo não tô te escutando. Fica brava assim, mas é que eu tô babando, viajando no seu jeito de falar. Não é por nada, eu às vezes acho até que tô sonhando. Volta e meia eu tô me beliscando, pra ter certeza que tudo é real. O amor faz isso com a gente e acertou. Olha minha cara de contente, eu mudei, melhorei, dá na cara. O amor faz isso com a gente e acertou. Olha minha cara de contente, entrou no meu coração e se trancou. Sei que parece que quando falo não tô te escutando. Fica brava assim, mas é que eu tô babando, viajando no seu jeito de falar. Não é por nada, às vezes acho até que eu tô sonhando. Volta e meia eu tô me beliscando, pra ter certeza que tudo é real. O amor faz isso com a gente. Acertou, olha minha cara de contente. Eu mudei, melhorei, tá na cara. O amor faz isso com a gente. Acertou, olha minha cara de contente. Entrou no meu coração e se trancou. Obrigado!